Oxalema 356, sua identificação, desça via chegada Mari, para o nível de voo 060. Programa para positar, voar Serra Vida 366 para o RNAS. Prossiga. Senhorita, poderia voar a Serra Vida 366? Autorizado, direto, Serra Vida 366. Já deu a colaboração. Sou o número 62, Torre 1, 18, decimal 95. Gente, pouso autorizado, pistola 0, vento 090 graus, não passa mais. Autorizado, pouso OP, 1-0, voo. Esse para 2500 pés, ajuste no 013, reforça no Serra Vida 366. Sim, reforçaremos, 4714. Voo 62, solo aos 48, direito no 21, solo. Para o 19, voo no 62. Siga. Sua posição. Patrulha 1-0, autorizado direto para Farol da Barra, ainda não recebo no radar. Reporta no Farol da Barra. Patrulha, Oxalá 6356, alguma velocidade recomendada? Negativo, 6356. Pode manter aí. Autorizado, 6356. Obrigado. 747 no 4, informa o tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, um Eco Charlie 20, mantendo 500 pés, né, terceiro na sua descida. 547 no 4. Oceano MS 356, desce para 4 mil pés, o ajuste 1013. 4 mil, 1013, MS Só que não está escrito aqui. Controle de cenário 356. Prossiga. Alguma chance de cancelar o plano e voar lá para o ar mais direto? E Salvador, bom dia. Bom 556, quanto espera da 0? Bom 556, bom dia. Autorizado a linha decolar, pista no 0, vento no 0, 0 graus, no 1 mais. Autorizado a linha decolar, o bom. Tá, 47 no 4, torre 1-1-8, decimal no 5. Bom dia, volta. Cordial, bom dia. É o 47 no 4. 47 no 4, bom dia. Continue a aproximação, ajuste no 0 no 3. Aguarde de pista livre. 547 no 4. Azul 5048, informação Golf, Fred Mário. Azul 5048, acende a identificação, dessa via chegada Mário para o nível de voo 050. 050, pode manter a presença da velocidade até o 100 e considerar as altitudes. Está autorizado, Azul 5048. Sonia 6356, descendo para 2500 PS, a porta tem a vitória 366. Pode parar. Controle, bom dia, Gol 956. Voo 556, contato radar na decolagem, suba para o 360 via saída da El. Subindo para o 360 via subida da El, Voo 556. Oi? Tá? São 3604, a sua identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 060. 060 na chegada Mari, 3604. O azul 4441, bom dia, sua identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 070, número 3, na próxima fase. Como número 3, 7 dias, 250 identificados suficientes para a senhora para evitar as operações? Número 1, só. Dieta 47, não faz. Passar o 366-356. Puxando MS 356, torre 118, decimal 95. 285. Puxando MS 356, vai passar o 366. 6356, bom dia. Ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, guarde pista livre. No 0 no 3, aguardando. Voo 556, voo direto do Doxo. Direto do Doxo, voo 556, graças. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Voo. Azul 5048, voo direto Serra Vitor 366. Voo direto 366, Serra Vitor 366, Azul 5048. Então 3604, voo direto Itapa, pode estar Serra Vitor 366. Itapa, pode estar Serra Vitor 366, então 3604. Gente, até a Romeu, eu posso para investir na pista para continuar o carro. Oi, Salvador, patrulha 1, tá? Patrulha no zero, prossiga. Não, parou o Itapuã, a questão é pouso, o VAE. Tá igual com o tráfego à sua esquerda, um 318, tá vendo? retaguarda do tráfego autorizado cruzar sinal da Pistono Zero para uma base, para o Graer. Intenciona pouso direto no pátio? Primeiro paraquedista e mais 5 minutos já no solo. Sim. Após o tráfego da avião na curta final, alinhar e manter pista na zero. Após o tráfego da avião em curta, né, manter na zero, após o bônus, 7 na zero. E Sérgio Líder, até o Paz 4. Do 5048, desça para 2500 pés, autoridade RNAV da Pistono Zero, reposta Serra Vitor 366. Reposta 366, desce 2500 pés com 1013. Voo 1556, chama Centro Recife, na frequência 125, décima 1. Chama Recife 251, bom dia, 1556. Bom dia. 3604, voo direto Serra Vitor 366, descendo para 4.000 pés, voo ajuste 1013. 4.000 na proa do Serra Vitor 366, com 0013, na 3604. 4.000, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 1, 10 graus, 129. Afirmativo, autorizado para 17 graus. Pente, reporta nivelado. Patrulha visual estacionar frequência livre. Gente, quanto tempo para que isso no solo? 5 minutos. Gente, reporta a descida. A esquina para a descida, grato. 08, boa viagem. 208, boa. 4441, reduza para 2309, desça para o nível de voo 050. Azul 548, vai passar o 366, estabilizando. Azul 5048, corre, 118, decimal 95. 895, 5048, boa tarde. Foi Salvador com o 790 decolado na Puca. Bônus 790, contrato radar decolagem, sul para o 370 via saída Puca. 370 via Puca, gol 790. Continue a aproximação, ajuste no 0, no 3. Cliente, azul 5048. Número 5 na aproximação. Pode prosseguir na descida, tá 3604? Então, 3604, desce para 2500 pés, autorizado R9 da Futuro 0, reposto Serra Vita 366. Desce para 2500, chama estabilizado na R9, Serra Vita 366, tá até 604. Azul 4441, desce para 4000 pés, o ajuste no 013, reduza para 2109. Ajuste no 013. Para descida, Juliette, como é aquilo? Tente a ponta cruzando 4 mil pés, o Juliette Quebequil. Quebequil na quadrada para 4 mil. Ciclo 048 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 121. Autorizado, pouso 5048 azul. Azul 4441 após ETAP, na proa do Serra Vita 366 para o RNAV. 366 após ETAP para o RNAV. 4441. Bono 962, programa para após ETAP, voa Serra Vita 366. ETAP 366. Só 4 mil, também aqui. Tem frequência livre, o Juliette Quebequil. O 962 mantém a proa de TAC, que é o número 4 na aproximação. Tá 3604, estabilizado na final. Tá 3604, torre 1, 18 decimal 95. 1895, tá 3604. O 1790, chama Centro Recife, frequência no 26, decimal 85. Recife no 2005, gol 790. Não, Renave da 10. 3604, bom dia, ajuste no 0, no 3, continua a aproximação, aguarda pista livre. Então. 0, no 3, agora pista livre, está 3604. 5048 aos 09, direito no 21, 1, solo. Solo 21, 5048. Pouso autorizado, pista 90, vento 1, 10 graus, 129. Pouso 90, tá 3604. 366. 3, 9, 9. passou 366? O 4 Uno Azul. Azul 444 no Torre, Uno com 8, decimal 95. Confirmando, Uno 895. Uno 18, decimal 95. Uno 1895, bom trabalho. Uno 962, reduza, 210. Informo que irá seguir um ECO 190 com 200 de ground speed, passando agora o Serra do 366. Salvador Corde, bom dia. 4441 azul, 7 milhas afastado, visual. Azul 4441, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, continuando a aproximação e mantendo a sua escuta. Quatro, quatro, quatro, um, pouso autorizado, pista 0, vento 0, 0 graus, 1, 3, 9. Livre pouso, sente das condições, 4441. Papapá, Oscar, Golf X-Ray, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado a RNAV da pista no 0, reporta a terra do seu 366. Papapá, Oscar, Golf X-Ray, desça para 2500 pés, pode estar aqui direto em Servidor 366, o papapapá, o seu Golf X-Ray. Pode estar aqui direto em Servidor 1962 Torre, 118 decimal 95. 1962 Salvador, boa tarde, bom dia, 1962. Salvador, 1962, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tan 3745, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Vai, bateu. Azul 4441 no solo 15, direito Fox Trot 121, decimal 1. 211 na Fox 4441 da Azul. Ainda está 3 milhas para a etapa, gente. Ok. Luna 962, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 159. Tire pouso no zero, Luna 962. Uno 962, no solo 18, direita, Foxtrot, 121, decimal 1. 1, 2, 1, 1. Bônus 094, traçando identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível de voo 050, após ITAP, Serra Vista 366. 7 via, 050, após ITAP, 366. Poderia voar 366 para a gente? Autorizado ITAP. ITAP, grato, não, 094. Oxalé 6330, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060. Via Mari 060, 330. Papá, Oscar Golf X-Ray Torre, 118, decimal 95. Tráfico 14, Rafael, obrigado. Poderia voar em Chapter 6330? Autorizado, Amprod de Chapter, Oxalé 6330. De Chapter para o 6330. Pá, Oscar, Golf, X-Ray, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH 102. 102 agora vai dar autorização de pouso. 3745, decolador 220, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, 3745. São 3745, contato radar decolagem, suba para o 360, via saída da EL. 360, via da EL, 3745. de Rodael para o TAM 3745. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Quando ligou na 0-4, atingiu 50. Chegou o Fax Ray no Solo 24, à direita, Pauli Brown no 21, desceu 1. Pauli Brown 21, obrigado. 2500 com 10012, reportará no 366, autorizado R9-10, ligou na 0-4. Agora 3745 vai voar para 230 formações, tá? Bem na proa aqui. Gente, confio por quantas milhas? Vai, vai. Quarenta milhas. Gente. É 330, desça para 2500 peso, ajuste no 012. Autorizado R9 da opção 0, a Após status, vou ter a rádio 366, reportando procedimento. Descendo para 2500 pés, ajustado 1012, Serra Victor 366, vai iniciar o procedimento, como é estabilizado, 6333. Boa, Chané 6213, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1-1, 0 graus, 1-3, nossa. Alinha e decola, pista 1-0, Chané 6213. São 3606, sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050. Estamos Serra Vitor 366, voo 0094. Bônus 094, torre 118, decimal 95. 1895, voo 0094, obrigado. Salvador, eu vou na 094, passando 366. Vou na 094, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH na 012. Na 092, guardado a pista livre. Gente, Lima Kilo X-Ray, primeiro salto 100 e o segundo? 100. Gente, condicionado ao tráfego, Lima Kilo X-Ray, reporta nivelado. Reportado. Passarei 2230. Passarei 2230, ascendente de dessa via chegada a Amã para o nível de voo 060. Voo na 094, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-1, 0 graus, 1-3, nossa. Eu repouso voo na 0, voo na 094. No 3, contato radar decolagem, suba para o 360, via saída da EL. É o 360, via saída da EL, solicita pro de Leda ou Irume, se possível. Da presente, Leda guardando Irume. Leda, muito grato. Boa tarde, da 3295, ponto de espera da 10, visual com a aeronave nacional, tá bom. Gente, da 3895, mantém um ponto de espera. Mantém. Confirmo. Autorizado em Graciça 35, repasse livrando na Papá. São 3895 autorizado ali em Matei Pistão 0, agilizando manobras, informa a aeronave 8 milhas da cabeceira. 1094 no solo aos 32, direita Foxtrot no 21 no decimal 1, agilizando por gentileza. Direita Fox 21, 0094. O TAN 3606. TAN 3895, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 149. Bom dia. Está autorizado desvio 6213. Está autorizado o 6213. Está beleza, 6330. 330, torre 1895, autorizado final, RNAV. 295, boa. Oxanel 6330, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista livre. Perdão, 2230, reduza para 2190 mais. 2190, reduzindo. 0 graus, 149. Reservando a pressão, 906339. TAN 3895, decolado aos 35, controle Salvador no 20.8. 208, obrigado. Controle TAN 3895, decolou da EL, Leda. Solicita por onde, Leda? 3895, contato radar, suba para o nível 340, estou autorizado, Leda. 340, direto Leda. Agora está autorizado Serra Vito 366, desça para 2500 pés. Autorizado final de nave, reporte estabilizado. Lá no Serra Vito 366, está Romeu Bravo, Serra, prossiga. Serra, acione o código 0122, prossegue, está presente com a proa do litoral e informe equipamento. Romeu 66, Serra, acionou 0122, está com proa do litoral, o braço Serra. Entende. Serra, novembro, Juliette Yankee. 3-3 da Oceanet, chame Recife, frequência 1251, na Altene 288, bom dia. Afirmo. Tá, tô bom, final de semana. Igualmente. Controle, tá 3895, devido a formações ali na perto de Leda, coordenação com Breva, ótima. Guarda só um minutinho, coordenação com Recife. Ok. Alfredo 2230, vou encerrar Vitor 368, desço para 4 mil pés, autorizado o final RNAVE, reduz a velocidade para 1909. 190, 368 para 4 mil. Ativo, seu número 2 na aproximação, Alfredo 2230. Reduzente. Então 3895, estou autorizado a pro de Motiva. Direto Motiva até 3895, obrigado. Oscar, retornando de Zulu Whisky, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés nos corredores visuais para Salvador. Reporte ingressando no corredor Interlagos, pelo Romeu Oscar. Viva B. Azul 4144, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1110 graus, 159. Alinhe e decola no zero, azul 4144. Passando Serra Vita 366, autorizado o final de nave, chame a torre 198 decimal 95, na 3606. 298, passou 2230. Autorizado o final de nave, desça para 2510, 1012 ajuste, está autorizado. Tráfego precede 6 milhas à frente. Para 2500. 230, chame a torre 1895, confuso. 1895, obrigado. Boa tarde, 2230, passaredo, 2 milhas do 366. Boa tarde, passaredo 2230, continue em aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. 4144, decolado aos 43, controle Salvador no 20.8. 208, boa, boa tarde. Boa. Tan 3606, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 1-1-0 graus, ano 59. Pouso no 0, Tan 3606. 35288, obrigado. Atalho, patente, 4144, azul. 4144, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para o nível 360. Via na Arbo 1, pode voar Arbo após a curva direita? Positivo, autorizado. Prossiga. Aguarde para decolar, já está no meu voo. O Lima Kilo XC está pronto para o primeiro lançamento. Kilo X-Ray, está autorizado o lançamento. Reporte no próximo. Reportaremos. Reporte fora do solo. Forma o vento no aeródromo no 00 graus, no 49. QNH 10 no 2.